localizador 6200. 6200, chama a torre em 1895. 295, obrigado. Oxaner 6255, direita, proa 085. Nesta proa, estabiliza, reporte no localizador 1019. Direita 085 para o localizador, informará estabilizado, 6255. Desce, mantenha 2000 pés, 6255. 2000, 6255. Portera 2733, autorizado 2000 pés em descida, cruze no localizador. 2000 em descida, cruzará no localizador 2733. Azul 4082, redução de velocidade para 210 nós, desse mantenha 5 mil pés. 210 nós, 210 nós. Webjet 6740, desça e mantenha 3 mil pés, redução para 170 nós, está sob vetor, foi na proa 035, tendo como limite que é de mais que 80 decibra. 80 decembra, é o limite, reduzindo 170 até 3000, 1019, é isso? 1019, confere. 6740. Comandou o ângulo número 4, passou para a barra, já não está descendo mais. Guardião 04, mantenha-se em condições visuais. Qual a altitude que intenciona voar até barreiras? Principalmente em 1.300 pés AVL, está aproximadamente até a altura de Amarcosa. Após vibrar a camada, vai acender para 0.5. Gente, segue agora no espaço aéreo Golf, mantenha-se em condições visuais, autocoordenação em 1.2345, após a Amarcosa, entendo que acenderá para o nível de voo 085. Onde chamará o Centro Recife para informação de voo e alerta durante a ascensão na frequência 12545, corrigindo 1288, alternando 260, Guardião 04. Vai acender para 1.200 após a Margosa, em ascensão para 085, chamará o Centro Recife para informação e alerta. O Guardião está sendo presente, 1.260. A primária 1288, a secundária 1260. 1288-1260, Guardião 04. Passou externo, baixa travada, 6255. 6255, completa final com a torre 1895. 2895. Webjet 6740. Completa a descida até 3000 pés, vai ultrapassar o curso do localizador, seu novo limite é o QD mais 1110 decibra. Mantém a proa, 1110 decibra, limita, e 3000 com 1019, 6740 da web. Confere. Força aérea 2733, mantenha a sinal do ILS. Mantenha presente velocidade até próximo de Simbra e chame a torre em 1-8, decimal 9-5. Localizador, não vai ter speed até próximo de Simbra, vai chamar a torre 18-9-5, 2-7-3-3. Azul 4082 está sob vetor, proa 035, curva à esquerda, limitado pelo QD Mike 070 de Simbra, corrigindo, 090 de Simbra em descida até 4000. Proa 035, limitado magnética 90 de Simbra, descendo para 4000, 4082. Juliette Bravo Delta, o controle? Passou, escuta, solicita manter o 075, 4000 da passada. Para manter-se em condições visuais, entendo que manterá o 075, chame, imagino, mantenha desta frequência, ponto estimado para pouso. Será 1.5, confirmando pouso no 515, sim. Faz favor, vai manter o 075. Gente, Webjet 6740 para interceptar o localizador, direita para o 135. Direita no 35, autorizado o localizador, 6740. Azul 4082, ultrapassará o curso do localizador, novo limite, QD Mike 110, desse mantenha 3000. Limite agora 110, desce para 3000 e passando o localizador. Webjet 6740, desce e mantenha 2000 pés, livre LS. 2000 LS, botará estabilizado, 6740. Salvador, bom dia, Azul 4207. 4207, atenção, saída da Elvis Jorge. Subindo 360, saída da Elvis, 4207. Azul 4082, para interceptar o curso do localizador. Curva à direita, proa 135. Direita 135 para o localizador, 4082. Velocidade recomendada? Pode manter a presente velocidade, o tráfego à sua frente é um Webjet, está comandando 160, meia dúzia de milhas à sua frente. Gente, 4082. Controle Salvador, o Trip 5220 está livrando em 190 para o 150. Trip 5220, desça e mantenha 5 mil pés, chegada a mar, identifique 1019. 5 mil pés, chegada a mar, a idente é o Trip 5220. O senhor deu outra orientação? Não. Pode manter, está 1019. Ok, nós estamos no plano de mar agora, Trip 5220. Papatango, Juliette, Bravo, Delta, 60 milhas, nordeste de Salvador, serviço radar terminado, mantenha-se em condições visuais, nível de voo 075, ingressando no espaço aéreo de Aracaju, chame-o em 1203. 740 estabilizou no LS 90, Salvador. Completa final, torre no 895, 6740. 1895, bom dia. Bom dia. Controle 2281 está decolado, está fazendo a subida coral. 2281 no ascensão, perfil coral. 2281. Azul 4207, chame Recife em 1. 13325. Recife 3325, azul 4207, obrigado, bom dia. Azul 4082, Torre 1895. 1895, azul 4082, boa tarde. Prossiga. Yankee Serra Serra, troque código, acione 0133, mantenha-se em condições visuais, conforme a distância de Salvador. Visual com o aeródromo, prosseguindo a rotatória, altitude de... Qual que se mantém agora? Gente, aporte visual com a rotatória, 1018. Qual o tipo do Yankee Serra Serra? Gente, Alfa Serra 50, Yankee Serra Serra. Trique 5220, desça e mantenha 2.000 pés, MLS acusando localizador 1018. 2.000 pés, livre LS, 1018, lá acusando localizador, trique 5220. Papa Tango, Yankee Serra Serra, chame Torre 1895. Aeronave chamou o controle de Salvador, confirme? Série 2335, identifique 60 milhas nordeste de Salvador, mantenha uma centena, reporte no ideal para a descida, tome o rumo de Pelo para a chegada a Bonfim, 2325. Salvador, 5220, localizador. 5220, torre 1895, duas milhas para Simbra. 295-3500, obrigado, bom dia, vou lá. Controle 3191. 3191, contato radar, atenção vigilante. 3191. Bastou 8-1, está mantendo uma centena. Bastou 8-1, é o FAB 2325? É o 2281. Gente, Bastou 8-1, mantenha uma centena, reporte coral. 8-1. 2325, para descida. Desça e mantenha 5 mil pés. 1018, 2325. Para 3191 está cruzando a nível 145. 3191, ciente, completa atenção. 380, chame o centro e em 133-25, alterne 1251. 133-25-251, obrigado, está 3191. Controle Salvador Bogo no 777, vai passar 2000 na Delta. 1777, contato radar na decolagem, ascensão Lima. Pode funcionar para o 1777, sempre contato. Contato radar na decolagem, ascensão ao 340 vigilante. 340, 1777. Prossiga 235. Poderia confirmar a mensagem anterior com proa emitida para o 235? Construído proa de pelo para chegada bom fim. Sente o 235.